segundo tema, Roberto Carlos, Você é Minha, e terceiro tema, Susana, É Mesmo Assim. Fique bem, fique por aí, fique ligado na Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio. Boa tarde, fique bem, fique na nossa companhia. Boa noite! Obrigado por terem vindo, viu? Eu só quero seu amor no meu coração, meu amor. O que eu fiz pra você? Não me deixe assim, eu não posso. Aqueça-me em meu corpo, amor. Quero te amar como a primeira vez. No tempo em que eu era seu, só você e eu. E nos olhos o espelho da paixão. Não vá. Como vou viver assim, distante de você? O que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só precisa acreditar na força do amor e o seu coração. Necessita ver o porquê de nós, eu e você. Eu só

Olá amigos ouvintes, boa tarde mais uma vez, estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, dia 27 de julho de 2010, terça-feira. Vamos passar agora ao momento doce, ou seja, à nossa receita do dia de hoje, receita de leite creme. Ingredientes: 1 litro de leite, 2 cascas de limão, 2 paus de canela, 10 colheres de açúcar e 2 colheres e meia de farinha maisena. Coloca-se estes ingredientes todos dentro de um tacho, ou seja, 1 litro de leite, as 2 cascas de limão, os 2 paus de canela, as 10 colheres de açúcar e as 2 colheres e meia de farinha maisena. Pega-se numa colher de pau e mexe-se tudo para o mesmo lado até ferver, para não colar o creme ao tacho. Depois retira o tacho do fogão depois de ferver. Pega em 2 gemas de ovos, coloca-as dentro do tacho e mexe muito bem mexido. Depois coloca o leite dentro de pratos ou dentro de taças, como queira. Depois, para quem não tem o aparelho para torrar o creme, pode-se colocar em cima das taças ou dos pratos uma folha de papel vegetal em cada um deles. Leva-se ao forno, deixa-se durante 10 minutos dentro do forno bem quente. Ao fim desses 10 minutos, desliga o forno e deixa os pratos dentro do forno durante mais 5 minutos. Ao fim desses 5 minutos, retira o leite do forno e deixa arrefecer. Só depois de estar completamente frio é que se retira o papel vegetal para não vir o leite agarrado ao papel. E assim está feita o leite creme e pode provar, saborear e vai ver que vai ficar completamente satisfeito, que isto é uma delícia, ok? Então, damos por finalizado o nosso programa de hoje, programa referente ao dia 27 de julho de 2010. Prometemos voltar amanhã no mesmo horário, das 19h às 19h30, para lhe fazer companhia com boa música e mais uma receita. Então fique bem, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde.